De volta para o sucesso, traz para você os maiores hits musicais desde os anos 60. Aqui só toca o que realmente foi e continua sendo sucesso. E levando você de volta para o sucesso, curta agora His Beats, Freeday on My Mind. 1967. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I got to get Turtles, So Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? Santa Esmeralda alcançou sucesso no final dos anos 70, revestindo sucessos do The Animals e Van Morrison com Disc Music. O grupo foi formado em 1977 por Leroy Gomes, que já havia tocado com Elton John, Jean-Claude Petit e Jimmy Guine. Seu disco de estreia, originalmente chamado de Santa Esmeralda Featuring Leroy Gomes, mudou de nome na última hora para Don't Let Me Be Misunderstood, de 1977. No intuito de aproveitar o estrondoso sucesso que obtiveram com a versão dançante do clássico do The Animals. O álbum também trazia outro cover, Gloria, de Van Morrison, e uma balada, You Are My Everything. O criativo uso de guitarras espanholas e percussão flamenca continuou em The House of the Rising Sun, de 78. Pouco antes do lançamento do álbum, entretanto, Gomes havia deixado o grupo. Sem seu principal integrante, o Santa Esmeralda ainda gravou Pewry em 78, mas acabou se desintegrando logo depois. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. We'll be right back. just understood. Mamas and Papas, Monday, Monday. 1966. Dave McLean e Montana Country, Ache Break Heart. Go back into the park. You can tell my feet to hear the flow. Or you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaking heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaking heart, it might blow up and you to spend. You can tell your doctor about my leg. Or tell your brother too. The Swiss can tell my lead. He never really liked me anyway. Or tell he won Louise. Tell anything you please. He said a red nose not okay. Or you can tell my eyes. To watch up for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart. Heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaking heart, it might go up and you to spend. And if you tell my heart, my achy, breaking heart, it might blow up and you to spend. Don't tell my heart, my achy, breaking heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaking heart, it might blow up and you to spend. No início dos anos 70, Diana Ross já era uma diva, se destacando no grupo de Supremes. Marvin Gaye havia feito grande sucesso com os álbuns What's Going On, Trouble Man, Let's Get It On. Os dois faziam parte da lendária Motown. Em 73, eles se uniram para gravar o álbum Diana and Marvin, disco lançado em outubro daquele ano e que vale a pena ser ouvido da primeira à última faixa. Os maiores sucessos da dupla são Stop Look Listening e You Are Everything, músicas bastante conhecidas por aqui e que até hoje são muito tocadas nas rádios que tocam flashback. Destaques também para You're a Special Part of Me e My Mistake. Diana Ross, Do You Know Where You're Going To? Do you know? Do you-

Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. Esta é só pra você. Not the worst, it's all for better. Durante a década de 70, o Supertramp aperfeiçoou sua fórmula pop, culminando em Breakfast in America, de 79, que emplacou os hits Goodbye Stranger, Logical Song e Take the Long Way Home. O Supertramp surgiu em 69, quando o tecladista e vocalista Rick Davies conheceu o milionário Stanley August Mizeges, que se ofereceu para financiar o grupo de seus sonhos. Davies então recrutou Roger Hodgson, baixo, Richard Palmer, guitarra, e Bob Miller, bateria. Inspirando-se no livro de W. Davies, a autobiografia de Supertramp, criaram o nome da banda. Com a adição do saxofonista Dave Wintour, o grupo gravou uma série de singles para a gravadora AEM. Após lançar dois tediosos álbuns, o padrinho da banda retirou seu apoio, forçando-os a mudar tanto a formação quanto a sonoridade para sobreviver ao fracasso. Em 74, a situação do grupo muda radicalmente com o lançamento de Cream of the Century, que emplacou o hit Dreamer, e inaugurou uma sonoridade pop que os acompanha até hoje. Então, Crisis, What Crisis, de 75, e Even the Quits Moments, de 77, não conseguiram repetir o sucesso de Cream of the Century. Com isso, a gravadora ameaçou desistir da banda se o próximo álbum amargasse o mesmo fracasso, mas Breakfast in America, de 79, tornou-se seu maior sucesso. O grupo ainda gravou alguns discos durante os anos 80, retornando em 97, com Some Things Never Change, Supertramp, de Logical Song. Nick Hines, Promises, Promises. Britney Spears, Sometimes. 1999.